dia, Júlio, pode acender para o 55 ou tem que manter meio céu? Juliette, efetivo 360 pela direita, reporte interceptando a perna contra o vento da 1-0. 360 pela direita, pode acender para o 055. Guarde autorização do controle, Vitor Índia Juliette. Manter 1000, fazendo 360 pela direita, Índia Júlio. Ingresso 97, XRC, reporte pronto para decolagem. Rota 3171, controlado de São Paulo, nível 340. Da condão do zero, saiu da El Leda Diné, controladora 3975, transfondo 5574, da 3171. Aerovia Peruísque 50, da 3171, na subida da El, após Leda, após direto Bidev, Bravo, Índia Delta Eco, Victor. Ok, desculpa, não mencionou. Super Whisky 50, saída da El, Leda e após direto Bidev. 3171. Python 07 está pronto, 3171 não? Teve um imprevisto de última hora, mas já está tirando o FING novamente para poder pedir o posicionamento. Gente, chama quando pronto. O gol no 607, ingressa Juliette, portão 05. Juliette para 05, no 607. Salvador 05722. 05722 está sendo coordenado, sua autorização, aguarde. Juliette, autorizado o cruzamento do campo da 1-0, reporte posição buraquinho para transferência ao controle. Júlio, livre cruzamento, apartará buraquinho. Vitor, pronto, cópia. Serra, pronto, serra, serra, livre decolagem da 1-7, o vento variável com 03 nós, reporte fora do solo. Apartará fora do solo, serra, serra, serra, serra, o Índia Júlio pode cruzar pela linha do litoral, possível, senhor? Firmo, tá livre. Júlio. Pegou pro Vitor em sóis uma centena, rota direto, DCT. Após 60 milhas, 060 milhas de Salvador, cancela, prossegue visual 105. Decola da 35, curva à esquerda, subida Momo, Alba, após direto. Aciona 5561, frequência 11935, controle. Aguarde um minuto para cotejamento. 5, solo 02, prossegue táxi, na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Recente via Alfa, vou reportar antes da Juliette para ingresso, na frente da Serra, Serra, decola ao 02, vai prosseguir para o 0300, chama controle 3935, tem um bom voo e bom dia. 0300, controle 3935, bom serviço à torre, Yankee Serra, Serra. Vamos. Na reporte táxi, o meu Golfo Vitor. O TAN 3171 para o posicionamento. 3171 autorizado, time táxi. Segura táxi, 3171. Passando o buraquinho, mantendo o mil, é o Vitorinho de Juliette, senhor. Júlio, controle, 1935. 1935, grato. Controle Salvador, com aquele cordial bom dia, o Papatango Vitorinho de Juliette. Bom dia, Júlio. Prossegue em ascensão 055 no perfil do Corredor Forte. Júlio, livre 055, grato. Controle Salvador, é o Papatango Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, Salvador, prossiga. Serra Serra, decolou de Salvador para Lençóis, manterá após o corredor Axé, mil pés AGL até Lençóis, estima livrar a CTR aos 20 e a terminal aos 35, Yankee Serra Serra. Estimado para Lençóis aos 0800. Copiado, Serra, reporte Fralda Barra para ascensão a mil pés. Repórter da Florida Barra para atender o Serra Serra. Eu Yankee Serra Serra, confirma estimado de pouso. Aos 0800. Hora local Zulu 0804. Afirmativo. Estimado para pouso aos 1000. Copiado, 1000. Antes da Juliette, volta 7 no 5. 7 no 5, mantém antes da Juliette, aguardando portão 4. E aí, nós mantendo antes da Juliette, guardando, volta 7 no 5. Controle Salvador, muito bom dia, é o Gol 1605, ciente da Gol, descendo para 140, cruza agora o 220. Ok, confere, desça ao 050 na Bonf 1011. 050 na Bonf 1011, Gol 1605. Vento autorizado a decolagem, o vento norte 1 norte. Para o taxi web 5722, com 125, aborda 4 horas e 10, alterna com pente. 125 no POB, ajuste 1011, reporte com a esfera pronta, 5722. Alterna para a esfera pronta, 5722, vento. Sete no 5, ingresso portão 4, via Juliette. Sete no portão número 4, via Juliette, no 7 no 5. 7-1-7-1 para o táxi, estamos com 179 a bordo, Galeão 14-10. 1-7-1, táxi através de meia dúzia, vai aguardar o Gol, prosseguir portão 4, após o mesmo, prossiga até o ponto espera. Ok, após o Gol da Gol, vai para o 4, prossegue o táxi. Golf Victor 08, 1935. Victor, bom dia. Bom dia, Papatango, Romeu Golf Victor. Romeu Golf Victor, sub e mantenha 3 mil pés no perfil da mão. 3 mil perfil Momo, Victor. 3 mil. Estimativo 030. 357 está estabilizado. Torre 18,6, pomposo. 18,6, boa. 190, Salvador Recife, autorizado nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem da 90, primeira curva esquerda, perfil de saída Fuca, transição Caju. 50 no 3 no transponder, o controle em 1 no 9, decimal 35, TAN 3890. Sente, autorizado conforme para Recife nível 330, decola da 90, primeira curva esquerda, decola da 90, perfil Fuca, transição Caju. 50 no 3 no transponder, 1935, é o controle de saída para o TAN 3890. Confirme o transponder e a rota copiada, por gentileza. A rota é o 058 e o transponder 5013. Correto, reposto quando pronto para acionamento push. Central, TAN 3890. Oi, Salvador, bom dia. 3597 da TAM, passou Simbra, Baixada Salvador. 3597, bom dia. O ajuste 1011, continua a aproximação, aguardando pista livre. 107. Informação de tráfego ao entrar na FI, livrando a terminal de Salvador, Recife, 133325, alternando 288. Certa frequência, 133325, alternando 328, operador, certo? Confirme, prossegue na descida, autorizado ILS para o 3153. Ok, livre ILS para 2000, informe estabilizado 3153. ILS 2000, estabilizado para o Marau 3153. Vitor, suba uma centena. Está presente o Romeu Bonfim para a Banha Mudança, próximo aqui 085. Está estimando o pouso em Lençóis, 0900. Ok, copiado, 085, visual. Romeu Bonfim. Grupo 3597. Torre 3171, visual colega na final, está mostrando o ponto para dar um certo. 3171, na fase da passagem, tráfego que pouso ali mantém. Pois colega ali mantém, 3171. Decolada aos 1-1-1-1935. Bom dia. Controle, o Índia Juliette está cruzando 045. Pode aproar Aracaju, está presente, senhor? Livre, mantendo-se referências visuais, Vitor Índia Juliette, o Vitor Índia. Eu li. Já vão. Controle, bom dia, M5722, 2000 pés na Gole. Ok, conforme vigilância. Ok. Direita 219. No 71, autorizado decolagem, vento calmo. Beleza, decolagem da 10, tá 3171. Bom dia, taxia Alfa, reporte antes, taxia Juliette. Alfa, chamou antes da Juliette, 57. B05, livre LS, informe estabilizado. Livre LS, reportagem estabilizado, voo 1605. 3153, torre agora 18.6. 18.6, bom. Salvador, está 3153, estabilizou, trem baixou e travou o visual. 3153, continua a aproximação, aguardando está livre, 1011 no ajuste. 1091, aguarda a inscrição. Ativo está livre até o portão 07, então 3517. Livre até o 07, 3517. Atinge Mateus 055, é o Vitor Índia Juliet. Positivo, Júlio, quando possível, chamado de pouso. Júlio está estimando a Gives ao 0910. Positivo, Júlio. Bruno 71, decolados 14, 1935. 1935, obrigado. 3153, pouso autorizado, pistão no zero, vento 070 com 2 nós. Pouso autorizado, 3153. 3171. Autorizaria por onde, Leda, Albidec? Leda da presente. Obrigado. E o altímetro 1011. Seguinte, via batilha de alta, 386, o TAN 3800, obrigado, bom dia. Confirmado para o 3171, está aprovado o 340 subida, né? Positivo. Obrigado. De Leda da presente, autorizado 340. Obrigado. 4149 da Azul, o hotel confere informação em curso. Pronto, cópia, 360 Campinas. Afirma, senhor, prossiga. Boa noite, 04, Salvador Galeão, corrigindo. O Azul 4149, Campinas, autorizado nível 360. Decolagão no zero, primeira curva direita, perfil a saída da El Leda, após Leda, direto posição Bridge, onde intercepta a rota Upzulu 16. 5023 no transponder, o controle em 1-9-35, o azul 4149. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, depois a voa Bridge, Upzulu 16 vai interceptar. 1935, controle, aciona 5023, o azul 4149. Correto, reposto quando pronto para acionamento e push. Cortará. Direito 1219. Direito 1219. Solo Salvador, TAN 3157, livra pista. TAN 3153, táxi via Alfa, reportinhas e táxi 6, Juliette. Via Alfa, reportinhas e Juliette, 3153. Salvador, muito bom dia, o TAN 3890, no ponto de espera da 10, pronto. 1890, bom dia, autorizado ingresso e decolagem, 0429. Livre ingresso e decolagem no 0, TAN 3890. Observa, Salvador. Ok, Serra está agora 55 milhas do oeste de Salvador, mantém-se no 080, serviço radar encerrado. Agora é com Ilhéus, 120.1, tem um bom voo, comando. 120.1, hotel, bom dia, bom dia. Web 5722, agora com centro de área, 13325. 3, 2, 5, bom dia, 5, 7, 2, 2. 3890 1935. 935, bom dia, amigão, bom trabalho. Trulli, bom dia, essa 3890. 90, conforme vigilante. Controle gol 1605, estabilizado no localizador da pista 10. Torre agora 18-6, tem uma pouso, comanda. 18-6, bom dia. Recife, 133325. Confirmando 3890 agora, Recife? Confirmando, mantendo o perfil da saída, guarda de transferência, 3890. Ok, tá cruzando 050 agora. Positivo, confere. Na sua escuta. Tá 3171, Recife, 133325. 3325, obrigado, 71 da TAM. Diego 1605, baixada e travada na final da pista 10. 605, bom dia, pouso autorizado, pistão 0, vento em Salvador, 08029. Livre pouso, cabeceira 10, gol 1645. 1605. Torre, gol 1645. Chega. Ah, perdão, não. Firmo 219. Confirmando? Confirmando. O 204 Galeão, informação em curso Hotel 340. Um minuto, cópia. Meu Golf Vitor, Recife, 1-3-3-2-5, ao TR 1-2-8-8. 1-3-3-2-5-2-8, muito bom dia. Boa noite, 04, copia? 04, copia. 05, 25, direita, 219. 219, direita. Decolado 10, primeira curva direita, prefiro a saída da Euleda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. onde intercepta Upper November 857 até Porto Seguro, após prossegue via Upper Zulu 16 e posteriormente conforme no plano de voo. O transponder é o 5031 e o controle em 1-9.35, gol no 804. 504 autorizado, galeão 540, da El Vida. Até se deve, você vai interceptar Upper November 87, o do Upper 1935. Correto, portão 10, reposte quando pronto, pressionamento push, gol no 804. Vai reportar para o Solo, gol, bom dia, gol no 605. Bom dia, gol no 605, táxi via Alfa, reporte antes, táxi e Juliette. Alfa, reporte antes, Juliette, gol no 605. Solo Azul 4149, posição 1 no pushback acionamento? Sim, a gente vai coordenar com a equipe de solo, tem um Boeing da Gol que vai parquear à sua esquerda no portão 03, após o mesmo finalizar o parqueamento, está livre seu pushback no 01. Coordenação equipe de solo Azul 4149. Sede de coordenação, após o gol no posição 2, vai iniciar Azul 4149. Prens corrigindo, ele vai estacionar no 03. Sim, 03, obrigado. O ano 605 via Índia ou Juliette a critério, portão 03. Índia Juliette, portão 03, a critério, gol no 605. Salvador, confirmaria a saída para o Galeão, para o 303. Confirme a sua rota. Esperar para falar de então, depois de seu congresso.